Marechal para Brasília. Confirme, a matrícula está 3304. Aguarde só um momento, tô 3304. Gol 296, Saulo. Só modifique o transponder novamente para 5544. 5544, vai mexer agora o feedback então. Entendi. 3304, cópia. Cópia, 3304. 3304, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, Alto Zulu 197, nível 360 aprovado. Saída Arbus, transição LF, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5540, controle Salvador, 11935. Autorizado para Brasília, conforme a rota proposta, Alto Zulu 17. 360, árvore elétrica com curva de 10, recola, 5540, 1935, 3304. 5540, transponder, está 3304. Paciente, cotejado, pushback, acionamento está pronto na posição 1. Estou 3304, cotejou correto. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, acionamento, chame táxi, 3304. Tá. 3304, Saulo. Consiga. O senhor, com gentileza, mantenha a posição agora. Vamos dar prioridade à aeronave da Gol, que vai iniciar o táxi dentro de instantes, ok? Após ser autorizado. Ok, é tudo. O Chané 6311, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Gol 2196, 137 abordo, 3 horas, 11. Gol 2196, autorizado táxi via Patiúna, Índia, ponto de estrada 10, Torre Salvador, 11895, Kenegão, 0 no 7. Patiúna, Índia, 295, gol 2196. Lama Preto, no gol, chama Recife, no gol, meio decimal, 85. Chilema 312? 312, mensagem na Serra, mantém as condições visuais no meio de acessos, voando direto para a equipe Papuã, achando o código 0157. 0157. Gol 2196, pronto, vamos esperar a 1-0. 2196, livre decolagem da 1-0, vento, 1-0. Mário Grau, 099. Ele decola Jama 0, voo 209. Jet 3304, observe o Oceanair, a aeronave da Avianca, Airbus 320, que vai ingressar no portão 02 após o parqueamento do mesmo, está autorizado por Jet Oceanair Chamitac. Vai ser uma portagem do Oceanair para o 02 do 3304. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, por cima. Confirma a métrica, Papa Romeu, Oscar, Oscar Bravo? Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, confirme o horário da sua notificação, ainda não possuo no sistema. Gente, aguarde, será checado com o nível solicitado? Ok, aguarde a cópia. Salvador, 3859, aguarde o instante para a cópia. Guardando, pode já passar isso, por favor. Arbo. Da Arbo, vai. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, cópia. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, autorizado 510, correto disponível para Serra, Whisky Delta Lima, decola com proa sul, do CAT 3, acione 01-65, controle Salvador 1-1935. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, o contejo correto, chame para o acionamento. Romeu, Oscar Bravo, autorizado a acionar, chame tá. Doutor, por gentileza, confirme para o 2196-1208, agora chamada, sem resposta. Ok, tente agora no 119 decimal 35. Salvador, bom dia, gol 2196, cruzando 2210. Gol 2196, contato radar de colagem, subo 0360, via 710. O senhor autoriza a prova de Leda? Após 2010, Leda. 2010, Leda, obrigado. Mais Leste Romeu, qual sua exposição? Sete. Taxa 3304 com 160-1330. Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Taxa 3304, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 1-0-2-1-1-8-9-5, Kenegana 0-1-7. Ciente via Índia, 1-0, vai chamar toda no 8-9-5, 3-0. Confirme decolada presente, Romeu Escabral. Aguarde para decolagem. Juliette Serra, bom dia, está autorizado já o cruzamento da final da 1-0 e chame para girar a base pela direita, pista no 7. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, chamará para girar a base à direita da 1-7, para o Juliette Serra. Torre Salvador, Santa Romeu, Nossa Bravo, no Parque 3, a Sonata, Santa Rosa. Nossa Bravo, ciente, o senhor pretende decolar da presente posição? Pela ativa, com a proa sul, está autorizado. Ok, informe fora do solo com a proa sul, o vento é 1-0-0 graus, 09 nós. Alô? Torre San 3304, ponto geral, 1-0 para 1. Com 3304, ciente, autorizado a decolagem da 1-0, vento é 1-0-0 graus, 09 nós. 1-0-0-0-9, linha colando 0, tá? 3-3-0-4. Vai ficar mais fora do solo, tá? Romeu Oscar Bravo, decolado aos 2-5. Ao passar o farol de Itapuã, chame o controle, 1-1-9-35. Fazer uma frente, bravo. Baixada travada girando base da 1-7, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado o pouso na 1-7. O vento é 1-1-0 grau, 09 nós. Autorizado o pouso, hotel Juliette Serra. Controle a possibilidade da proa de zona, provou 1-1-1-8-4. Hotel Pessoa. Volta 19-6, chama Centro Recife, 1-2-5, decimal 1. 2-5, obrigado, tchau. Controle Salvador, Santa Romeu, Nossa Bravo, decolou do Cerrado, passando para outra porta, com proa de Serra Luz de Jota Lima, na sua escuta. Nossa Bravo, mantém suas condições visuais, que as peças, a porta, no local de pouso. Bravo. Decolado aos 27, controle 119 decimal 35. Camarão controle, o TAP 3304, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TAP 3304, passamos no seu pé. 3304 é o controle, contato radar, após 2000, direto elefa, suba sem restrições. Após 2000 de elefa, sem restrições, o TAM 3304. Delta 3663, recebe a informação assim, autorização Guarulhos. TAM 3663, autorizado Guarulhos conforme a rota do plano, nível 320 aprovado. Saída da EL, Leda Motiva, pista 1-0, primeira curva à direita. Acione 5575, controle Salvador 120, corrijo 11935. TAM 3663, mesmo autorizado de voo 320 para Guarulhos, VEA perdurou 1-0 e roda apresentada no plano de voo. Décola da 1-0, com a primeira curva direita, no perfil vermelho da EL, linda, linda, ótima. Aciona 5575, controle de 6935, TAM 3663. TAM 3663, cotejou correto, TAM puxa essa nada. Passar para a puxa essa nada. Prazer falar. Oi, Juliette Romeu, meu cordial bom dia. Chame final para pouso. Vai que já deu. Camarada final, Juliette Romeu. 119.35, câmbio. Azul 2590, acione identificação, voo em Mari, chegada Mari pista 10, ajuste 1017.9. Mari 10, acione identificação. Azul 2590, contato radar estabelecido, azimuth ao 224 a 20, a 57 milhas, desça para 2 mil pés sem restrições. Eu vou lhe autorizar daqui a pouco, eu vou encurtar sua trajetória, é princípio Mari. Opa, grato, Mari. Salvador, transferindo para nós, vamos para o 3859, autorizado por CFNA, SEMPERPAC. Para o site, para 3859. Oi, Juliette Romeu, um grande abraço para o nosso artista das imagens aéreas, câmbio. Azul 2590, direto Duna pro ILS. Duna pro ILS, grato. Estabilizado São Francisco, voo 184. Voo 184, check track, voo 1985. 1985, ok. 0197. Tá vendo, eu vou te dar o 0197, tá presente com nós. Autorizado, pouso, 90, vento, 100 graus, 10 nós. Voo 1184. São 3304, chama Recife, frequência 126 dela. Estava na Recife, São 3304, bom dia, bom trabalho. Eu estou em 50 controle de Salvador, prazer falar. Algum problema se encurtarmos a sua trajetória para pouso? Iniciante. Após Papog Duna descer para 2000, ajuste 1017.9, câmbio. Ah, foi 3859, mantém 010, pronto. 3859, mantenha, pode esperar. Mantendo, pode esperar, dá 3859. Sul 2590, sua posição em relação à duna 25 milhas, está autorizando a aproximação em ILS. Azul 2590. Graças, senhor. Autoridade ILS 2590. Oxa 63 no 1, informação hotel, autorizado Guarulhos, e a rota do plano é 1-0, Taubaté, nível 360, saída da El Leda Motiva. Decola ficha no 0, primeira curva direita. Aciona 5001, controle 1-19-35. Salvador, exército, fundo 015. 1160, ou melhor, 1184, no solo aos 38, libera à direita, chame o solo em 1-21-1. Direita 2-1, agora. 1-4, exército, 1-0-1-5. Salvador, por quanto tempo, agora 2-4, exército, 1-5. Solo Salvador, tá 3663, no 808, para Porto Santana. Tá 3663, confirme o portal 08 ou remoto 1-2? 08. Está 3663 e coordenação aqui, pessoal, é forte táxi. Quadrão para táxi, está 3663. Paulo, boa, gol 1184. Gol 1184, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, é forte antes da Juliette, 1184. Mais um do Golfo, bom dia, ajuste Jatinho 1-0-1-8, informação hotel, guarda-copa número 2. 3859, decolado aos 40, controle 119, decimal 35. 119-35 da 3859. Salvador, são 3859, cruzando aí 210, sai da água. É 3859 o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 015.4. Juliette, voo 1184. Voo 1184, Juliette, portão 04. Juliette, 04, 1184. Lima, Zulu Golfo, na escuta. Confirme a radial de saída, quantas milhas está afasta? Confirmando Lima de Lugolfi, 68 milhas. 7 minutos em cópia. Controle de Salvador, bom dia, voo 648, desce ao céu, passa 237 para o nosso lugar. Voo 648, desça para 5 mil na chegada a Mário, ajuste 1018. 5 mil na Mário, 22, voo 648. Pois é, aeronave na escuta do controle Salvador, ajuste do altímetro no 018.0, certo? 019-119-35, câmbio. Lima do Golfo, ponto cópia. Salvador, Sierra, Sierra Delta Mike, via rota do plano DCT, Pony Yankee 040, após, conforme apresentado como modifica para um número 10, segue visual. E agora puxando a 7, primeira curva direita no perfil da saída coral. 5561 no código transponder, controle 119.35. Acho que se encontra 08 aerostar para acionamento torre 18 decimal 95, ajuste no 018, Lima do Golfo, viagem. Lima do Golfo 3663 com POV 145. Uno 45, amor. Táxi de Apache, Índia, ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste 1018, está 3663. Uno 2590, chega o trem, chame a torre, 1 no 8.95, câmbio. 8.95, saudações da Atlanticana. Grande abraço. Valeu. O número 10, decola pichando 0, primeira curva direita, ingressa corredor axé, aciona 0277, controle 119.35. Segundo 5, 2 voos visual para curto seguro, vai manter meu pé, vai manter a rota axé, não copiar a frequência. A rota é corredor axé, ok? Corredor axé, dá 1-0 a decolagem, primeira curva direita, transponder 0277, frequência do controle 119.35. Vai até curva direita, vai até o corredor do AR7, nos poderes 0277, controle 119.35, exército 16. Exército 15, confirma o AB, posição. Passou o Travesso Salvador agora. Eu não entendi. Passamos o Travesso Salvador na sua retângulo. Ok, a sua frequência do setor norte de Recife é 12685 e 12545. O Soteiro Whisky de Salvador é 1260 e 1288. Ao sul de Salvador é 1251 e 13325. Cadê? Obrigado, obrigado. Tá, 3859, cruzando agora o 145. Sim, 3859, aguarde transferência. Chegou Salvador, muito bom dia. Azul 2724, cliente da informação hotel, autorização Aracaju. Quase cota, Azul 2724, informação hotel. Informação hotel, informação hotel. Instruções para o Brasil. 5975. Confirma, informação hotel 330 para saber. Vocês confirmam o horário da OBT? O horário previsto era 300. Agora estamos aguardando a pegadinha. Gente, eu não vou confirmar se a VG aqui com a SLS, chama o seu pacote. 3859, chama Recife 1260, caso negativo 1288. 260, carro 2288, sou 3859. 5, ajuste altímetro 1018. Conterá a posição e chamará 1118-195, ajuste 1018, exército 5. 3663, visual com a ATR na curta final, pistão 0. Após o mesmo autorizado, alinhar e manter pistão 0. Corta o tráfego na curva final, livre alinhar e manter na 1-0. Senhor Salvador, exército 1-0 no 5, bom dia. Exército 1-0 no 5, mantenha a posição no taxi hotel. Mantenha a posição no taxi hotel, exército 1-5. E 1-7-0 aqui, ok? Apoiamos também no 7-0, o lado 2-7-2-4. Gente, da Azul 2724, Aracaju, Golf 677, Unil de 1170. Saída Conde, decola pichando a 0, primeira curva à esquerda. Aciona 0276, controle 119.35. Cliente autorizado, nível 1170 para Aracaju, via Golf 677, saída Conde, pista 10, com curva esquerda, transponder 0276, controle 119.35, aqui 2724. Correta, faixa 2724. Fotografa. Oceano 6250, na final, cheque o trem, torre 119.85. 119.85, 6250. Mas o Golfo autorizado, táxi, repasse, táxi, papá. Tá 3663, autorizado, decolar, pistão no 0, vento 100 graus, 10 mais. Chanel 6250, avistado QNL 10 no 8, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 09, Clima Zulu Golfo autorizado, ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. 250, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 09. Sobre pouso 0, Salvador, autorizado, exército no 0, 95, decolagem imediata. Exército, mantém a posição na terceira etapa. Tan 3663, decoladas 49, controle 119, decimal 35. Tan 35, Tan 3663. Controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Direto Leda após Leda Mátima, o transfer direto. Direto Leda, sem restrições, após o ataque na UTA 363. Leda Mátima, o 363. Leda Mátima, obrigado. 48, desça para 2000, livre LS, número 2 para pouso, velocidade 220 mais. Ciente, desce 2000, autorizado ILS, reduz 2209, zona 648. Libera a direita, só no 121, décima 1. Leva no Golf, mantém a posição e aguarde. Alinhado, pronto para decolagem. Exército 1015, autorizado de decolar, pistão 1010 graus, no 19. Exército de decolagem, exército direito, calado. Salve, senhor, meu presidente, 1015, meu presidente, Resposta que chama 3-9. Pistola 0-1-5, decolado ao 5-3, mantenha o setor sul da torre, sem interferir com o eixo de decolagem da pista 1-7 devido à aeronave que vai decolar da mesma. Exército 1-5, manter o setor sul da pista 1-7, 1-5. Papatango, Lima, Zulu Golf, autorizado decolar a pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. DLS, voo no 621. Voo no 621, checa 3, chame a torre, 11895. 2-7-5, meu Deus. Matalo Lima, Zulu Golf, decolado 253, aguarde transferência. Gente, mantém a posição de caminhão 250, o portão previsto é o 01. Patango Lima, Zulu Golf, controle 119, decimal 35. Contralor 935, lembra do Luz. Salvador, bom dia, voo 62. Nosso passou, em previsão. Voo 6211, avistado, QNH 1097, autorizado pouso, pista 90, vento 1, 10 graus, 12 nós. Pouso, pista 90, voo 62. Salvador, está autorizado para o Exército 15 já ingressar na Jota, na rota especial. Exército 15, autorizado o cruzamento da final da pista 35, aguarde para transferência. Aguarde para transferência, o Exército 15. Puxa, me atriz, não na escuta. Gente, o VR tá, vai ficar fora agora a partir das 12 do Lu, vai haver a modificação na saída, ok? Modifica a saída para Diner 1 Alpha. Diner 1 Alpha, Diner 1 Alpha. Exército 0007, formação hotel. Aguarde cópia. Guardar a cópia, já para o valor. Estou no 015, controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35. Comandante, eu reservo 97 com a chave de trem, voo 168, obrigado. Exército Brasileiro 1095 é o controle Salvador. Eu preciso do seu estimado para passagem através de Ilhéus, estimado para pouso em Porto Seguro. Estimado para através de Ilhéus aos 1302 e estimado para pouso em Porto Seguro aos 1350. Anotei, informe passando através do farol da mar. Reportarado através do farol da mar, exército 15. 3663, chame Recife, a frequência é 1251. Ano. Salvador, você está por favor, chame Recife, 1251. Ano. Foi bloqueado, 125. Lá é Coral. Coral, obrigado. Chame 250, Juliette, portão 01. 01. Qual o 621? Qual o 621, táxi via Alfa, airport antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, qual o 621? RB 774, não escuta? Escuta. Informação, nosso VR está fora a partir agora de 12 do Lu, daqui a 1 minuto. A modificação é para Conde 1 no Alfa, ok? Conde 1 no Alfa. Estava na terminal dele lá. Inclusive, eu não sei se a terminal dele tem 60 milhas, 40 milhas. A gente quer saber qual é o seu estimado para ingressar na terminal Ilhéus. Você vai manter 1010, não é isso? Afirmo, 31 para ingresso na terminal Ilhéus, corrigido para 12335. Tá, ok. Muito grato, o Exército Brasileiro 1095. Correto, transponda 0275. Transponda 0275. Correto, livre nacional é postagem 07. Livre nacional é postagem 07. Juliette, voo 621. Voo 621, Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, voo 621. 3311, autorizado a alinhar e manter pista 10. Brasileiro 1015, frequência livre. Frequência livre, 1015. 3211, agora o mesmo ator. Paulo, muito bom dia. Azul 2724, na posição 4 Lima, para posicionamento. Azul 2724, chama a cópia? Afirma o 2724, apenas para confirmar a nossa saída, uma vez que ela está fora, confirma o ponto 1 alfa. Afirma, já é inoperante a partir dos 12 do Lu, a saída é ponto 1 alfa, permanece decolagem da 1-0, curva esquerda. Ciente, então, ponto 1 alfa, curva à esquerda, 2724, vai chamar o solo em 219. O solo está na frente do solo, o 2724, 1211, após ponto 1 no pushback. Som, muito bem, na posição 4 Lima, para o posicionamento. 7-2-7-2-4, posição 4 Lima, reporte pronto para o táxi. Yeah. Solo voo no 648. No 648, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, voo no 648. Salvador, 0-1-0-0-7, pronto para o táxi. O exército 07, aguarde um minuto para o táxi. Exército 07, confirma para o AB. PLB 407. 04 a bordo, Exército 07, táxi via hotel. Na hotel, manter a posição extintor 1895, ajuste no 018. Táxi via hotel, trabalhar na posição de espera, ajuste no 018. Exército 07. Time Alfa, Brasil 1800. Prossiga como autorizado. Salvador, bom dia, 3896, acesso na sala de aula. 3896, após Pabog Dona, descer para 4.018 com ILS. É, Pabog Dona, 3896. Conselho Salvador, Oxa 6311, Timer 1 Alfa, cruza 2, 600. Conselho 6311, este é o controle Salvador, estou lhe ouvindo bem. O senhor está em contato radar, prossiga como autorizado. Oceano 6311. Estima pousar 1214, informe livrando a zona de controle. Informar livrar a zona de controle, ele é uma forma. Sala 2319, pode confirmar que tira certo ao nível? Altitude 4000 pés. 4000 pés, fala 2319. 3975, na escuta, prossiga. Eu poderia, por gentileza, me informar se já recebeu o CKG na ilha? Negativo, a Thales está tentando passar essa informação, apenas a DLA que a gente tem aqui no nosso sistema. Ah, tá. Hotel GSA, pronto, cópia? Apenas confirmando, Manati? Gente, o Hotel GSA, Salvador, Grupo Zulu, plataforma Manati, o número PES visual, do corredor 97. Primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé. aciona 0126, controle 119.35, torre 119.95. Transcone 0126, ok? Pátio 4, confirme para o B. Acionamento, torre 1895, ajuste no 08 até o JET0. Torre 0007, no ponto de espera da saída do aeroporto militar, com condições de decolagem está presente. 1007, mantém a posição no ponto de espera, até que seu hotel, chame torre 1895, 198.95. Manterá a na torre 119.95. Alô, ajuda aí, 7.4. Foi necessário segurar aqui um pouquinho, agora sim na posição 4.000, iniciando o curso de treinamento. Autorizado? Autorizado, é pós-táxi, 2.7.2.4. Estou no 0.7, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1.1.0 graus, 0.9 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, exército no 0.7. Estou no 017, decolado aos 07, reporte para o cruzamento da final da 35. Estou voltando para a final da 35, o 07. Salvador, exército 007, para o cruzamento da pista 35. Exército 1007, autorizado o cruzamento final 35, aguarde para transferência. Autorizado o cruzamento, aguarde para transferência 07. Exército 007, controle 119.35. Controle 119.35, exército 07. Guardião 07, prossiga. Controle Salvador, exército 007. Exército Brasileiro 1007, esse é o controle Salvador, transponder. Na posição normal, 0275. Estimado para o través de Ilhéus, estimado para pouso em Porto Seguro. Já brasileiro 07, procedente de Salvador, já foi Porto Seguro. COB 62, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Confirma a alternativa? Salvador. Mais em frente, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 08, azul 2724, VR. Pátio em frente, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 08, azul 2724. Tá Dourado, informe passando através do farol da Barra, Exército Brasileiro 1007. Comandante, através do farol da Barra, 107. Oceano 6311, poderia falar, Motiva? Oceano 6311, como é do seu conhecimento, Motiva está fora da área de responsabilidade desse controle. Logo, chame Recife 1251 e efetue a solicitação. Boa viagem. Obrigado, Recife 1151, obrigado. Um abraço. 11, aguarde transferência. Positivo, está autorizado. Recife para 2010, com referência. Água. Dois dias, Papa Mike, frequência livre, bom pouso em São Roque. Hotel Juliette Serra autorizado, ingresso, pistão no 7, reporte, alinhado e pronto. Salvador, exército 1007. Consiga. Correção para através de Léo, 1223. 1223, através de Ilhéus. Nós temos uma hora certa de 1213.